você vive o que há de errado. Isso tudo é arriscado. Ele quer que você peça desculpas e vá embora. Fazer nenhuma diferença.